comienza la fiesta. Comienza la fiesta. Fiesta. Chegando na balada louco, beijando na boca, metendo pipoco. Se o maço do black tá 20, então quero 4, fica com troco. Mi não quer gringa, quer mina sem vergonha. Nega badalada, a Índia da Amazônia. A Índia da Amazônia. A Índia da Amazônia. Ela só quer dar um estrago aqui no meu charuto de Chicago. Vem curtir neném, que as noites eu não estrago. No pão vem, sabor é de morango. DJ Jus Mix, Matheus Digital, Henrique Martins. Eu tô formado, não era isso que cê quis. Índia da Amazônia, melhor que as minas de Paris. Comienza la fiesta. Comienza la fiesta. Fiesta. DJ Junior Mix. Junior Santorini. Enquanto o cara vai pra cima, nós imitamos. Chegando na balada louco, beijando na boca, metendo pipoco. Se o maço do black tá 20, então quero 4, fica com troco. Mi não quer gringa, quer mina sem vergonha. Nega badalada, a Índia da Amazônia. A Índia da Amazônia. A Índia da Amazônia. Ela só quer dar um estrago aqui no meu charuto de Chicago. Vem curtir neném, que as noites eu não estrago. No pão vem, sabor é de morango. DJ Jus Mix, Matheus Digital, Henrique Martins. Eu tô formado, não era isso que cê quis. Índia da Amazônia, melhor que as minas de Paris.